Eu passando de quebrada, me chamou de delícia, mãe. Seu delícia, delícia, mãe. Olhei pra cara dela e falei assim, ó. Delícia, você de quatro pedindo pica, depois você quica, depois você quica, depois você quica, depois você quica, ela via. Delícia, oxe, delícia, que história é essa? Que história é essa, Guibu? Delícia, delícia, delícia, que delícia, pô. Eu, delícia. Ai. Delícia, você de quatro pedindo pica, depois você fica, depois você fica, depois você fica na minha pica. Gostoso, gostoso, gostoso, gostoso é você de quatro na minha cama falando bota, pedindo só, pedindo só, pedindo. Bota na minha cama falando só, pedindo só, pedindo só. Vai. Gostoso é você de quatro na minha cama falando. Passando aí, morena, delícia, oxe. Delícia, que história é essa, mano? Delícia. Delícia. Tô no farol, beat de babo. É sem conversa, sem conversa, sem conversa. Esquece, esquece. Delícia. Delícia. Coisa de rico. Delícia, você de fato pedindo pica, depois fica.